Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. PodQuest na área, pessoal! Estamos de volta com mais um episódio pra vocês, o episódio 167 do PodQuest, nesse domingo ensolarado mais uma vez aqui no Canadá, Montreal, Vancouver e Curitiba ensolarados hoje, porque nós temos time reforçado no PodQuest. Primeiro, ele, que já é figurinha fácil dos nossos programas aqui, o programador lá do Mass Effect Andrômeda, na BioWare em Montreal, está com a gente, Fernando Seco. Tudo bem, rapaz? Tudo bem. Lembrando que eu sou o único programador, entendeu? Não, isso. Não tem mais ninguém, é isso aí. Aquele bug, filho da puta, culpa do Seco. Todos os bugs são meus, rapaz. Aquela data que ele foi postergada, culpa do comum. É, pô, eu tava com diarreia no dia. Não tava num bom dia, não quis. Ó, pessoal, não tá afim hoje, não. Tem um bug no estômago aí, ó, postpone aí. Ele também tá aí já, vocês ouviram a voz dele. Igor de Castilho, artista, ó. Peito cheio de ar pra falar da Bethesda Game Studios lá em Montreal. 2 semanas de trabalho já. Como é que tá aí, Igor? Fala, pessoal. Beleza? Tranquilo. Muito bom. Muito bom. Continua feliz? Sim. Vou parar de perguntar isso em breve. Tem mais graça. Ele não tá com a gente aí, o Rafa Kunen. Ele que viajou aqui pra Vancouver pra começar na EA Sports na segunda-feira, dia 15. Quer dizer, você deve estar ouvindo isso a partir do dia 16. O Rafa até já começou, mas nós estamos gravando aqui no domingo, dia 14. O Rafa acabou de chegar na cidade, tá? Enrolado aí ainda com, né, acomodação, etc. Então ele não veio, mas a gente recebeu um reforço pra lá especial. Já tava devendo de trazer aqui ele, que é a Marlene Matos da nossa Xuxa aqui no PodQuest, o nosso editor e também podcaster lá no Beat Studio Amp e no Jogatina BG, o Zabuzeta. Chega aí, rapaz, tudo bom? E aí, gente? Tranquilos? Tranquilos. O que mais você anda aprontando aí? É só Jogatina BG, Beat Studio Amp, o que mais que você faz? Por enquanto é isso, só. Zabuzeta, que é figurinha fácil aí da internet, galera já conhece bastante, ele tá aqui com a gente pra fazer um episódio super maneiro no PodQuest 167, assuntos super legais, Fernando Seco com sangue nos olhos pra conversar com a gente hoje e vários outros assuntos aí também que a gente espera que vocês curtam, lembrando que semana que vem a gente vai fazer aquele episódio especial onde o Igor e o Rafa vão falar tudo, vão revelar tudo sobre o processo de seleção e contratação e primeiras semanas nos seus novos empregos, o Igor lá na Bethesda e o Rafa aqui na EA. Então ainda dá tempo de mandar suas perguntas, você que é patrono do PodQuest lá na nossa comunidade do Google Plus, tem um thread sobre isso lá, eu fiz uma montagenzinha engraçadinha com a cara do Igor em cima de um Super Mutant e a cara do Rafa em cima do Messi. Então, quem é da nossa comunidade, tá vendo? Quem não é, tá perdendo essas pérolas aí. Você vai lá no tópico e deixa sua pergunta pra gente fazer na semana que vem pra eles. Mas, por enquanto, a gente fica aqui fazendo um episódio especial, o PodQuest 167, que eu apresento o Zabuzeta aqui no PodQuest pra vocês. Vamos lá. Antes, vou eu falar lá, fazer o jabazinho do PodQuest aqui rapidão. Já mencionei a nossa comunidade aí. Que comunidade é essa? Você entra lá no patreon.com/podquest, contribui com a gente, ajuda a fazer mais e melhor desse conteúdo que você, espero, goste aí do que a gente faz toda semana. Estamos tentando trazer mais conteúdo no nosso canal do YouTube também, youtube.com/podquestbr. Essa semana, Fernando Seco fez não só um, não só dois, mas 3 streams de No Man's Sky, 3 partes onde ele explora esse jogo, vai falar já o Fernando o que ele achou do jogo No Man's Sky, mas isso tudo aí você vai acompanhar se você assinar o nosso canal lá no youtube.com/podquestbr. E como eu tava falando, contribuindo com a gente no patreon.com/podquest, com 3 dólares ou mais, você faz parte de uma comunidade fantástica lá no Google Plus, a melhor parte, além da gente poder pagar pela edição fantástica do Zabuzeta aí, que nos salva toda semana, né? A melhor parte também é a comunidade e conhecer a galera que ouve o PodQuest, trocar ideia sobre desenvolvimento de jogos, sobre notícias notícias de jogos, sobre off-topic pra caramba também. Tudo mais que acontece, a gente comenta lá na comunidade. E vocês têm essas oportunidades de, por exemplo, mandar perguntas pra gente sobre assuntos específicos que a gente anuncia aqui que vai fazer. A gente fala lá pros nossos patronos. E, além disso, os patronos mais chegados de 15 dólares ou mais participam de um hangout mensal. Onde aí sim, somos nós quatro aqui do podcast, às vezes com convidados, inclusive, fazendo, né, um bate-papo via Skype com os patronos mais chegados, onde aí vale tudo. A gente conversa sobre os assuntos que vocês quiserem. Uma vez por mês a gente marca uma hora de duração, mas sempre dura mais do que isso, porque realmente o papo é muito legal. Você que quer participar disso tudo é lá no patreon.com/podcast para conhecer mais dos nossos objetivos e dar aquela força aqui pro podcast. Valeu? Agora a gente sempre começa como, né? Sentando aqui falando das últimas coisas que nós fizemos durante a semana. Deixar o Fernando Seco por último, porque ele vai tomar conta desse quadro, ele vai falar de No Man's Sky, ele vai falar de polêmicas, de mamilos que estão rolando aí durante essa semana. Mas então deixa eu perguntar pro convidado primeiro, Zabuzeta, o que você andou aprontando essa semana? Eu vi no Skype que você também jogou No Man's Sky, hein? Fala pra gente o que você tem feito aí. Eu testei um pouquinho do No Man's Sky, mas nada que ajude a discussão aqui que o Seco vai trazer, mas o meu principal objetivo pra falar aqui é os livros da série The Witcher, sabe? Sim, rapaz! Cara, são livros excelentes e eu terminei o quarto livro e é bem legal a forma que o... Eu acredito que o nome dele seja Andrzej Sapkowski. Uhum. Pra quem não conhece, né? Às vezes pensa que o livro ele é em paralelo com o jogo, né? Contando uma história bem parecida como os livros do Assassin's Creed. Por exemplo. Mas os livros deles contam uma história anterior de qualquer um dos jogos. Uhum. Eles até usam um artifício de ele perder memória, o Geralt, né? Perder memória. Uhum. E continuar a história a partir dali. E é legal porque ele contextualiza tanto a questão política, principalmente nesse quarto livro, que é Tempo do Desprezo, ele coloca um contexto político, assim, por causa de um monte de situações que aconteceram ao longo dos três livros anteriores, e conta muito a abordagem em cima da Ciri, né, que é uma das personagens que você viu no The Witcher 3. É excelente, eu gosto muito. É, na verdade, é uma obra, né, muito respeitada lá na Polônia, uhum. E quando foi pego pra serem feitos jogos a partir dela, foi realmente uma comoção, né, vamos dizer assim, no aspecto cultural, de levar essa obra pra além simplesmente dos confins da literatura e do país, como a Polônia, e aí agora mostrar pro mundo inteiro. Então eu conheço muita gente que foi correr atrás dos livros depois dos jogos e realmente descobriu aí uma pérola, como você tá dizendo, Zabuzeta. Apesar do escritor ele dizer que ele não gosta muito das histórias abordadas nos jogos, mas ainda assim eu vejo muito crédito que os jogos abordam umas coisas bem legais. Ele deve gostar do dinheiro que entrou na conta dele. Com certeza. Dos jogos, né? Certeza. Mas assim, eu recomendo bastante, até porque até um tempo atrás aqui no Brasil só tinha o primeiro e segundo livro, depois que agora que deu o sucesso do jogo e tal, os livros estão saindo agora, vai ser o quinto livro, acho que o sexto livro a partir desse mês, eu acho. Parece que são 8 livros no total. Maneiro, é bem legal, assim, recomendo fortemente. Interessante, fico imaginando no começo do livro assim, ele chega, Siri, open Google. Don't understand. Can't understand. Mas é legal, assim, que ele mostra como que é a origem da Siri, né? Assim, de início você não tem ela, só tem um Geralt e umas situações específicas, assim, de abordagem. O primeiro livro, ele é muito bom porque ele entra mais no contexto da função do bruxeiro, né? Que eles até brincam. Sim. Do bruxo ali. Porque eles têm uma abordagem de contos de fadas, assim, no geral, só que nessa visão um pouco mais dark fantasy, sabe? Sempre foi uma das partes mais fascinantes de toda a mitologia do Witcher, justamente os Witchers, né? E tudo que tá por trás ali. Aquilo ali sempre foi muito, muito foda pra mim. Então, legal, a dica do Zabuzeta aí pra vocês, os livros da série Witcher lançados no Brasil, aí agora recentemente. I didn't like it that. Excelente. Sorry. Perfect timing. Sangue comediante não seca, às vezes é muito forte. Toma conta, né, Rico? Tinha que ver eu jogando cartas versus Manito, né? Aquela expressão, né? Pinto no lixo ao seco jogando esse jogo. Esse jogo, ele tem um episódio do Will Wheaton, do Tabletop, que é excelente. Aquela apresentadora, acho que é Asha, que é a apresentadora da Ubisoft, nas Sim. conferências, ela participa e ela é excelente nesse episódio. Asha, eu sou fã dela, apesar de tá um pouco batido agora já, as brincadeiras que ela faz e tal. Sim. Mas foi bem legal, assim, numa época que todo mundo era muito sério nas suas press conferences, a Ubisoft sempre inovando, assim, trouxe ela, foi bem maneiro. Igor de Castilho, você também essa semana deve ter feito alguma coisa que preste além de trabalhar, né? Fala pra gente aí se foi o caso ou não. Tirei essa semana pra assistir um pouco Fear of the Walking Dead, que eu tava atrasado, né? Então não tinha assistido ainda. Uhum. Só vi a primeira temporada, não me animei pra ver a segunda, na, cara, na moral. Me irrita muito, cara. O senso de não autopreservação que os personagens têm, sabe? Maneira bonita de chamar de burro, né? É, cara, tipo, é muito... Vocês é têm muito... um senso de autopreservação tanto quanto, né, desafiado. É, cara, é desafiado, exatamente. É muito chato isso, cara, muito americano, sei lá, é muito, eu vou dizer, de americano, assim, sabe? Essa nobreza de tentar salvar todo mundo, mesmo quando claramente o seu tá na reta, sabe? E assim, é um caso sem esperança, assim, né? Que como todo bom filminho ou serinha americana, acaba dando certo por circunstâncias aí absurdas. É, cara, mas num contexto que não faz sentido. Assim, tipo, não é tipo 24 horas, não é uma coisa onde você pode contar com conveniência, assim, ou uma fração de segundo, alguma coisa. Eu gosto da última temporada do Walking Dead, sabe? Eu acho que ele vai bem pro lado, uhum, como é, onde é tudo preto e branco, sabe? Ou você faz certo, ou mesmo fazendo certo, as coisas vão dar errado. E você tem que sempre privilegiar o seu senso de preservação, assim, sabe? É você, sua família e as pessoas que você protege em volta de você que vão te proteger. Eu acho que o Fear of the Walking Dead, ele é muito romantizado, assim, ainda. Eles tentam passar essa inocência dos personagens dentro do contexto, mas, cara, eu acho que tá todo mundo acostumado já com o universo de zumbi, e essa parte é muito chata, sabe? De você olhar, putz, eles não vão fazer isso. Eles não vão tentar salvar esses caras, saca? Eles não seriam tão burros. Eles não seriam tão burros, né? Aí ele não vai ficar chateado porque não salvaram, ou porque salvaram, sabe? Aí você fica, ai, cacete, sabe? Mas bem, é isso aí. Por enquanto é isso, trabalhando bastante. Entendi. Antes da gravação, você andou dando umas pedaladas aí por Montreal. O que você fez de bom assim hoje de manhã? Ah, sim, sim. Tem uma ilha aqui perto, né, que é o Jean Drapeau, e aí é uma ponte de distância, assim, e dá pra pegar lugar de bicicleta, e assim, bicicleta pública, assim, né, como tem em São Paulo agora, né, pelos bancos. Uhum. Aqui também tem umas bicicletas públicas que a gente aluga e vai e deixa lá, sabe? E aí volta de metrô, ou de ônibus, ou volta de bicicleta e tal. Então, deu uma passeadinha, aproveitando que hoje tava um clima mais de boa. Tu atravessa a ponte de bicicleta, é isso? É tipo uma... Que foda, ponte de ferro, assim. É bem bacana, é bem protegido, é bem tranquilo, assim, sabe? É bem... Ah, é tipo a Ercílio Luz, então. É, com uma ciclofaixa toda protegida, sabe? Então, é bem seguro, assim, sabe? Tipo, não tem nem como você fazer um erro, assim. Vai, é tranquilo. Tem, inclusive, partes pra você parar e descansar, se você precisar, sabe? Ah, legal. Tem o pit stop. Tem uns bolsões, assim, que você para, você pode descansar um pouco. E aí, dei uma passadinha lá, vi um castor pela primeira vez. Você viu um castor pela primeira vez ao vivo? Que foda. Aqui tem muitos quilos, né? Mas a gente tava andando na rua, assim, lá no parque, né? E daqui a pouco passou um castor, assim, no meio da rua, assim, sabe? Aí tu tirou o celular e tentou tocar a pokebola dele, né? Isso é tão semana passada, né? Pois é, né? Agora é tentar chocar um ovo, botar um ovo em gym pra ninguém ganhar e buga o jogo. Eu ouvi falar, cara, neguinho bota o celular no ventilador de teto e deixa rodando na velocidade mais baixa e ele choca os ovos. Caralho! Você viu esse spot de novo? O ovo não tem vida, tá ligado? Ele tem zero de vida. Uhum. E aí você pode pôr ele no ginásio. E aí não tem como matar ele. Caralho! Aí o ginásio fica travado. Pô, vou fazer isso aqui na esquina de casa, hein? Nossa, que merda. Bom, da minha parte, eu terminei Inside, mas você que acompanha lá o youtube.com/podcastbr já sabe disso, que você viu. Eu joguei Inside inteiro no stream, de primeira, lá no canal do PodQuest. Então eu fui descobrindo as soluções dos puzzles e ficando boquiaberto com as maluquices desse jogo fantástico. Na frente de todo mundo, assim, a galera veio comigo, né? Alguns já tinham jogado, outros também estavam vendo pela primeira vez. Foi muito maneiro. Eu tenho feito muito, assim, o chamado PodQuest da Insônia, que o horário que eu tenho pra jogar videogame geralmente é muito tarde no Brasil já. É umas 10 da noite aqui, que já é 2 da manhã no Brasil. Então a galera que tá acordada me acompanha aí. Sempre tem uns 20 malucos que estão acordados, 3 e pouca da manhã, pra ver, né, o Giliar jogar Inside. E aí eu terminei e estou boquiaberto, cara. Inside vai estar na minha lista de melhores do ano, com certeza. O sucessor do Limbo aí, da galera da Play Dead, que vocês já devem ter ouvido bastante falar desse jogo. E eu dou nota 10 pra ele. Ele te surpreende a cada esquina. E quando chega no final, você fica pensando: eu joguei mesmo isso que acabou de acontecer, sabe? Nossa. É muito foda. Você que não liga pra spoiler, ou não pode jogar no momento e que ainda quer saber do que se trata, eu acho que é legal você acompanhar lá, junto comigo, vai descobrindo como eu descobri, né, todas as surpresas e segredos do jogo no stream que a gente fez de Inside lá no canal do PodQuest. E agora eu tô procurando que próximo jogo vou pegar aí pra jogar. O No Man's Sky era um candidato, mas eu acho que, pelo que o Seco vai dizer pra gente aí, eu não vou chegar muito perto dele. Ah, mas tem Overwatch, né? É, tem Overwatch também. Seco, fala pra gente. O que você achou? Você que fez stream de No Man's Sky essa semana também no podcast lá no youtube.com/podcastbr. Fala pra gente o que, que você tá achando desse jogo fantástico, maravilhoso, onde você tem infinitas possibilidades, Fernando Seco. Então, vou começar bem no comecinho, tá? Tá bom. Quer dizer que tava vendo o pessoal quando vai jogar, né? O cara instalou logo bem de manhã cedo, assim, tal, a gente botou lá o game design e tal, a gente... É por isso que vai atrasar a porra do Mass Effect Andromeda. Aí, foi legal pra caralho ver, assim, tipo... O planeta dele, tipo, era extremamente nocivo, assim, sabe? A chuva era ácida, então ele tinha que ficar usando recursos o tempo todo pra recuperar o equipamento e tal e tal. Aí, mas eu não tava entendendo que porra era aquela, assim, né? Eu achei o planeta feio pra caralho, assim, porque, tipo, o negócio procedural, tipo, gerou um monte de buraco e as plantas, em geral, estavam flutuando nos buracos, assim, sabe? Eu cheguei em casa, botei o jogo e tal. Aí uma coisa que achei bem animal, assim, na abertura, assim, tipo, você tem uma tela, assim, como se estivesse viajando, assim, na galáxia mesmo, sabe? Aí você vê o nome de planeta passando o tempo todo, assim, daí alguns tons vão mudando, vão mudando a cor. Aí eu não tava entendendo o que é a porra aquela. Daí, fiquei imaginando assim, ok, será que eu aperto o botão pra começar? Daí, quando eu apertei o botão, caiu a ficha, assim, na verdade. Quando você aperta o botão, é meio o lugar que você escolhe pra dar o crash da sua nave, sabe? Ah, porque na tela de título ele fica voando, assim, isso, que nem um louco. Yeah. Aí quando tu aperta, é ali que você fica. É, exato. É uma roleta. Aí eu dei crash no planeta, assim, quando você começa, você tá meio quebrado, tem um monte de debris, assim, e não fala nada pra você, sabe? Vai, meu filho! Você chega perto das coisas e ele mostra o corpo de, tipo, ah, aperta esse botão pra interagir e tal. Você começa a fazer gathering um monte de coisa, assim, sabe? De tudo, assim. Daí você aperta tiro, ele joga um beam, assim, e você descobre aquele beam pra fazer mining, assim, mineração e tal, e vai coletando recursos. Mas você só descobre apertando o botão, tipo, eles não te falam nada. Ah, aí massa, assim, o planeta era bem bonito, assim, sabe? Cheio de vida, assim, não era radioativo, nada, era condição perfeita de vida, assim. Você deu nome pro planeta, você? Pirocão. You landed em Pirocão, 69. Boa, Seco. Piroqueta, o planeta. Não, era muito grande, não, era muito grande, velho. O planeta fazer piroqueta, velho. Nem imagino se fosse maior ainda. Quando você descobre que você chegou no planeta de um brasileiro no Man's Sky. Uma das minhas barreiras, assim, pra mim foi, tipo, o mindset, tamanho da piroca. O mindset, tipo, na verdade, por trás do jogo. Porque tem dois recursos, um de escudo e tem um recurso de vida, assim. Enquanto você vai andando, vai depleting, assim, vai gastando. Cara, na boa, se eu não tivesse gastado, tipo, uns 15 minutos tentando descobrir o que acontece com o inventário na BioWare, não teria me tocado, assim. Mas, tipo, basicamente, você vai no inventário, clica nos recursos, tipo, carbono e tal, e ele recupera, assim, sabe? Como se você tivesse, tipo, umas coisas que você carrega que recupera o carbono, isso, pra você? Você usa carbono pra restaurar, tipo, negócio da armadura, assim, sabe? E de onde você tira esse carbono, pô? Então, é de mineração, assim, você vai fazendo mineral e, tipo, quando você vai minerando pedra, tem pedra e árvore e tal, planta, e cada coisa te dá um mineral diferente, assim, sabe? Basicamente, nesse momento, você começa a entender que o jogo é sobre gathering and crafting, assim, sabe? Coleta um monte de coisa e faz crafting. É, ok. Daí eu comecei a explorar, daí a primeira coisa que aconteceu foi eu entrei num lugar, eu morri, daí eu voltei e descobri que o corpo fica lá flutuando, lá Dark Souls, assim, catei as coisas no meu corpo. E continuei, assim. Demora pra caralho pra chegar nos lugares, assim, sabe? Eu comecei a coletar as coisas, comecei a fazer crafting, fiz crafting jetpack e tal. Começava a ficar mais legal, assim, sabe? Aí você entra em umas cavernas. É massa, assim, sabe? É bonito explorar, assim. Mas o meu problema é que eu não tava achando objetivo no jogo. Aí eu, tipo, eu tinha que me dar o objetivo. Ah, meu objetivo então é arrumar minha nave, porque a nave tá quebrada. Então é o teu objetivo inicial, arrumar a nave. Então eu comecei a coletar tudo pra arrumar a nave. Aí, pô, demorei pra caramba, assim. Acho que as duas primeiras horas do streaming eu fiz é só pra craftar e arrumar a nave, assim, sabe? E quando você vai andando, você começa a descobrir um monte de coisa bizarra. Você pode fazer scanning, informação dos bichos, às vezes você dá scan em algum bicho e diz assim, ah, é 1 de 9, sabe? Ou 1 de 5. Aí meio que é um gancho pra você ter alguma coisa pra fazer, sabe? Beleza, daí eu encontrei umas pedras, as pedras dizem, ah, você aprendeu essa palavra aqui, né? GK, que é Gek ou Geek, não sei, a língua dos alienígenas. Aí você vai aprendendo palavras, e quando você vai, você encontra um mercante, começa a falar com ele, as palavras que aprendeu são traduzidas assim, no texto dele, sabe? E o resto não. E o resto não. Isso eu achei bem massa, assim, sabe? Daí, como eu descobri, falava friendly, trade e tipo, carvão. Aí, quando eu falei com ele, assim, ele meio que, essas palavras eram relates, eu dei carvão pra ele e tal, daí ele foi meu amigo, me deu coisa pra craftar. Eu não tava entendendo, assim, porque basicamente, assim, você faz coisas pra ganhar template pra fazer crafting, assim, e você pega coisas pra fazer crafting. Então, o loop dele, assim, você tem que achar um objetivo pra ser craftado. E quando você acha o objetivo, você pega as coisas e vai craftando. Beleza, eu peguei minha nave, comecei a explorar, começou a ficar bem interessante. Mas aí, por exemplo, quando você vai sair com a nave, ela gasta combustível. Quando você pousa, gasta combustível. Aí, quando você quer explorar alguma coisa, te achar algum ponto interessante, você tem que pousar. Então, você tem que logo sair e catar mais mineral pra recarregar o combustível na nave, sabe? Começou a ficar meio chato, assim, que tudo precisa de recurso, tudo precisa fazer gathering, e tudo pra melhorar tem que fazer crafting, sabe? Então, esse é o jogo, sabe? Esse é o loop do Entendi. Jogo. E assim, eu nunca fui fã de crafting, sempre detestei gathering. Então, pra mim, é uma pain de ass, assim, assim. Mas a compensação foi umas coisas bacaninhas, tipo, começar com os alienígenas, tipo, por exemplo, tem uns beacons, assim, que você meio que hackeia. Chega neles, ah, precisa um token. Esse token é, tipo, sei lá, ferro e carbono, você converte num token e usa esse token pra dar unlock no negócio. Só que toda vez que você vai usar, você precisa de um desses, sabe? Então, você tem que ficar sempre coletando esses negócios se você quiser fazer os tokens, assim. Daí, eu comecei a ficar descobrindo uma das coisas que mais me irritou, que é, tipo, tudo ocupa espaço demais no inventário e chega um momento que você tem que começar ou destruir ou mover pra nave. E a nave tá cheia, você começar a destruir as coisas, não sacrificar a coisa que você fez gathering, assim, sabe? Bastante gerenciamento de inventário e tal, eu achei meio maçante, assim. O loop de gameplay eu achei bem saco, assim, mesmo. Mas a exploração ficou massa, assim, sabe? Tem bastante coisa pra fazer, tem umas espécies bem malucas, assim, o jogo... Em alguns lugares é bonito, assim, tem outras partes que não é tão bonito. As texturas são muito boas, algumas coisas geradas não são tão bonitas. É bonito quando você dá sorte, né? Mais ou menos, vou dizer que sim. Tipo, eu tava falando com meu amigo depois, cara, tipo, o meu planeta era muito bacana, assim. O dele era horrível, assim, sabe? Não só gerado de procedura, o jeito que foi gerado, mas o fato que, tipo, se ele se expunha fora da caverna, ele levava dano por tempo, então ele tinha que consumir recursos muito rápido, assim. O loop dele era só fazer gathering praticamente a cada 10 metros, assim. Tanto que ele pra achava... sobreviver, né? Pois é, tanto que ele achava que não só era um survival, mas ele achava que o pessoal fez isso de propósito pra você não poder explorar o mundo inteiro. Mas aí depois a gente viu que não era bem assim, sabe? Que outros tinham outras experiências, né? Exato. Aí assim, mas eu me diverti, eu acho que a música é bem bacana, a música gerada. Daí depois eu consegui finalmente fazer troca, descobrir outros mercantes, tá. Daí eu fiz uma primeira viagem espacial, né? De um planeta pro outro, que eu vi no stream também. Uhum. Aí quando, pô, a viagem espacial foi bonita, você tava lá também, né? Tudo parece um Star Wars, assim, os efeitos de viagem, tá? Tava pousando no planeta. Cara, quando cheguei no planeta, o loop começou de novo. Eu encontrei uns caras e me deram um blueprint pra fazer crafting, escaneei criaturas. Nesse momento, pra mim, assim, ficou assim, entendi qual que é o jogo, sabe? Tipo, acho que no segundo planeta. Eu acho que cheguei no final do jogo, sabe? Catar coisa, fazer gathering, crafting, tá. Daí, eu meio que fiquei refletindo, assim, sabe? Meio que frustrou, assim, pra mim, right away. Eu fiquei pensando o seguinte, Minecraft foi um sucesso fudástico, né? Mind-blowing, sim. Assim. Ainda é. E custava $14.99. Uhum. Se Minecraft custasse $79.99, será que ia ser tão fantástico sucesso mind-blowing assim? Provavelmente não. Cara, é um jogo indie, com cara de indie, com jeito de jogo indie. E ele custa $79.99. Eu vi muito isso, sabe? No Twitter, as pessoas falando, se você encarar como um jogo indie, você vai ficar super satisfeito. Aí eu escrevi, mas ele custa preço de jogo indie? Ninguém respondeu. Então, o que aconteceu comigo, assim, foi tipo, eu esperava muito mais pelo full price, sabe? Quero que o jogo seja fucking awesome, sabe? Tem profundidade, E assim, ele até tem profundidade, assim, só que depende o quão você quer se engajar nessas mecânicas de crafting, que daí você consegue, um escudo especial, aí você troca pra não sei o que lá, faz escambo com os caras, pega uma nave melhor, pode viajar mais pra longe, sabe? Depende de como você curte, assim, fazer crafting, gathering, as coisas assim, sabe? Explorar. Pra mim, assim, eu preciso de objetivos, assim, eu quero jogar jogos pra ter objetivos, assim. Sandbox não é muito contigo. A não ser que seja um sandbox tipo Oblivion, assim, sabe? Tu vai num lugar, descobre uma vila e tem tipo 25 histórias foda nessa vila, assim, sabe? O Minecraft tinha uma coisa que eu gostava, que era assim, ó, você não sabia o que fazer no jogo, mas vinha de noite e começava a aparecer zumbi. Você entendia que você tinha que sobreviver à noite, sabe? Era uma mini mecânica que tinha. Assim, isso não era no começo, mas eles colocaram logo no começo, relativamente no começo, já tinha essa feature, sabe? E isso era uma das coisas que eu mais gostava nele, que era, tipo, ele gerava essa coisa, opa, beleza, então eu tenho que fazer uma caverna, fazer uma casa, e eu tenho que me esconder aqui durante a noite, e eu tenho um dia pra explorar. E isso, de certa forma, dava valor pro crafting, sabe? Beleza, na hora que eu aprendi a fazer sei lá, vidro ou metal ou arma, coisas assim, eu podia usar isso pra esse objetivo de curto prazo que era me proteger, sabe? Tem isso no Man's Sky? Então, no começo eu tava morrendo, tipo, o planeta que eu desci tinha muito civilização desenvolvida, assim, sabe? Então tinha um monte de drone e tal, e nave voando em todo. Morria muito pros drones até que eu achei um blueprint e craftar uma arma, assim, sabe? Depois que fiz isso, eu conseguia meio que survival, assim, sabe? Depois que eu peguei a jetpack também, eu conseguia fugir deles e tal, daí eu peguei um negócio pra andar mais rápido. Daí eu conseguia fugir, porque eles meio que param e ficam com uma luz ao redor, assim, então se você ficar exposto ali, ou se você ficar com divisão, eles vão chamar mais drones, assim, pra te atacar. Então tem esse negócio, assim, mas tipo, o ciclo de noite não é muito relevante, assim. Mas tem umas coisas legais, você chega perto de algumas plantas que parecem bonitinhas, tipo, ela te ataca, joga veneno, assim, sabe? Cara, pra mim é estranho, assim, sabe? Porque o jogo não tem nenhuma das mecânicas que, em geral, eu gosto em jogo, sabe? Você citou Oblivion, não posso deixar passar, que é um jogo feito da forma mais oposta a do No Man's Sky do que Oblivion, onde cada cantinho foi craftado à mão, sacou? Pra você ter todas essas histórias maravilhosas que você sai pelo mundo e vai encontrando, assim, a esmo, é porque alguém foi lá e escreveu exatamente aquela quest, aquela história, aquela vila, com aquelas coisas acontecendo, enquanto que o No Man's Sky é o oposto. Você dá a sorte de, tipo, todas as variáveis estarem com o valor ali que deu uma parada interessante, ótimo, mas se não der, que é a maioria das vezes, eu imagino, é totalmente o oposto, assim, da forma de fazer o jogo, cara. É, engraçado. Eu tenho a impressão que são as decisões pequenas que transformam o jogo no Minecraft, porque, assim, por que o Minecraft deu certo, eu acho que é o segredo de por que o No Man's Sky pode não dar certo. E não é só do tipo, ah, beleza, tem crafting e é procedural. Provavelmente tem do tipo, até as opções de crafting, ou como você tem acesso, ou o tamanho do inventário, ou esse ciclo de dia e noite, sabe? Talvez é um pouco mais complicado o sucesso do Minecraft do que simplesmente só um jogo procedural de crafting, sabe? Uhum. Eu sei que dá pra fazer crafting de armadura, que vai te dar mais slots no inventário, sabe? Esse tipo de coisa. Mas eu não achei todos os minerais que eu precisava, então, tipo, meio maçante, assim, sabe? É, que ele meio que força você a explorar pra outros planetas e procurar tal tipo de mineral, né? Essa é a parte da questão de você realmente você sair de um lugar pra outro, você não ficar ali naquele ciclo de um planeta único. É, mas eu tenho a impressão que se eu não tivesse saído do meu primeiro planeta, eu estaria ainda curioso, sabe? É, a dimensão é massa. É, porque assim, no primeiro planeta você tá descobrindo um monte de coisa, então você já é familiar com algumas áreas, você já é familiar, tipo, com os mercantes, você sabe onde eles são, com algumas, você sabe, tem noção onde as naves estão indo, você pode meio que seguir elas se você tiver combustível, né? Mas a hora que você sai do planeta, você vê o loop refazendo, reseta tudo, eu achei extremamente broxante, assim, sabe? Eu achei, pra mim foi tipo, eu não sei se eu quero continuar a jogar isso, sabe? Eu acho que se eu tivesse pago 15 pila desse jogo, eu ia ter ficado muito satisfeito, assim, sabe? Eu, tipo, ridiculamente satisfeito. Mas o price foi meio assim, tipo, pô, é um jogo muito caro pela quantidade de versão que eu tô tendo e pelo que é o jogo, sabe? Eu sei que vai ter um monte de gente que vai falar um monte de coisa, descascar, tá, mas essa é a minha opinião, assim, sobre o jogo, sabe? Tipo, só olhando pro jogo como um jogador que não gosta de crafting e mineração, mas era curioso sobre esse jogo. Por exemplo, aquele planeta que tem nos demos, assim, que é tipo um aquarela, assim, sabe? Tudo bonitão, assim, com a nave fodona. Eu não vi nada parecido ainda, assim, sabe? Tão polished daquele jeito, assim, sabe? Se vocês quiserem jogar mesmo, eu recomendo esperar cair o preço, assim, sabe? Porque tem tanta coisa fodástica por esse mesmo preço, sabe? Eu acho que parece bem com a opinião que a gente teve isso na internet também. É, eu não li nada, eu raramente leio review, etc, sabe? É engraçado ouvir vocês falar que, tipo, tem muita gente que acha isso, assim, sabe? Que deve ser uma... Que bateu com a sua ideia, assim, mas por acaso. Quer dizer, não é por acaso, mas... É, não, mas é legal saber, assim, que, tipo, o jogador não é bobo, né? É isso aí. Você, oi. Você não lê muito na internet... Seco, oi. Você não lê muito na internet, como você disse. Mas essa semana você não conseguiu deixar de ler determinadas coisas na internet. Na internet. Ó, nós velhos falando aqui. No Google. Nos computer aí. Então, fala pra gente por que você não conseguiu ficar calado diante as coisas que você andou lendo essa semana na internet. Cara, a gente tava conversando com o pessoal da BioWare, então tem gente dentro da BioWare que é muito ativo no Twitter. E teve uma campanha de uma empresa de videogame game, assim, que o slogan que eles usaram é um slogan, assim, de que tem a ver com racismo, etc, etc. Sim, isso aí eu posso falar porque saiu na mídia, a gente tá falando de quando a Eidos, na promoção do Deus Ex Mankind Divided, num dos trailers tem umas pessoas segurando um cartaz escrito "Og Lives Matter", ou seja, as vidas dos aumentados, né, ciberneticamente, importam. O problema é que isso daí, obviamente, é um copycat, praticamente, né, pegando carona no Black Lives Matter, um movimento aí amplamente já discutido na mídia. Tem um foco principal nos Estados Unidos, mas não só, e é claro que na internet ele pega fogo, e aí foi muito criticado por muita gente por aí o uso deles, dessa associação do Black Lives Matter, que tá tão forte na mídia, com o jogo deles, usando meio que de forma barata esse slogan. E aí muita gente não gostou disso, né, Seco? É, deu um monte de repercussão bizarra, assim, inclusive tem o pessoal da Bayer que mais sensitivo e fala muito sobre isso na internet. Uhum. E meio que por ele ter se exposto, assim, sabe, exigindo que os caras pelo menos se desculpassem, assim, meio que no radar do Gamergate, assim, sabe? Isso é um funcionário da Bayer que o pessoal tá pedindo, fazendo petição e mandando e-mail pra EA pedindo pro cara ser demitido. Uma coisa que sempre me impressiona muito, assim, tipo, como a gente tem que tomar ridiculamente cuidado de tudo que a gente fala ou como a gente se expõe, sabe, principalmente de videogame. Quando acontece essas coisas, eu sempre penso assim, puta, o Gilead tá sempre com a bunda na panela de pressão, né, cara? Que... É muito foda, cara. Cada vez que eu vejo isso, é mais razão pela qual eu me afasto, assim, sabe, de mídias sociais, porque o estranho é que se acontece em qualquer outro ambiente, todo mundo ou ia ignorar, ou ia xingar o cara, sabe? Não ia chegar. Mas isso é uma coisa contida ali, local, né? Não ia tomar a proporção que toma. Pois é, videogame, assim, é uma coisa que vira uma coisa pessoal pra todo mundo, assim, é estranho, assim, sabe? Tu vira, sabe, uma bola de neve, assim, que eu não sei qual vai ser a repercussão sobre o que vai acontecer com ele, provavelmente nada, assim, mas, assim, só o fato de que tem gente mandando e-mail, enchendo o saco sobre isso, chama a sua atenção, assim, tipo, o que esse cara tá fazendo, sabe? Talvez tenha que ter uma conversa de novo com public relations pra conversar sobre isso, tipo, o que aconteceu, se explicar, sabe? No mínimo, vai criar uma situação constrangedora pra ele em algum momento aí. Pois é, cara, e sem contar que expõe, ele nem querendo, mas todo mundo associa ele, a opinião dele com a empresa e etc, que é todo um... É uma situação muito ruim, assim, sabe? Sim, as pessoas vão de xingar o cara a xingar a BioWare e achar que se a BioWare não mandar o cara embora, ela está obrigatoriamente apoiando a opinião dele, que pode ser ou não ser o caso. Ninguém tá até falando aqui, acho que a BioWare não seria maluca de querer se meter na discussão como empresa, né, oficialmente. Mas as pessoas, elas têm esse tipo de reação. Ah, ou você manda esse cara embora ou eu vou entender que você concorda com ele. Se mandar embora também, você vai estar tomando um partido, não vai? Então é muito estranho, assim. E eu tenho tido muito mais cuidado, né, do que, vamos dizer, no começo, mas eu ainda acho que tem algum valor de você conversar com as pessoas pra quem você faz os jogos, mas eu entendo que não é todo mundo que vai querer fazer isso ou vai querer até assumir o risco, né, de fazer isso. Acho que no caso do FIFA foi pra mim, assim, por eu ter sido um dos primeiros brasileiros que teve uma posição de um pouquinho mais de destaque dentro do time, eu sempre quis muito levar os anseios dos jogadores do Brasil pra dentro da EA, né? É sempre bom saber o que eles estão pensando. Por exemplo, essa semana a gente faz anúncios, como anunciamos aí as novas features do modo carreira, e na semana que vem vamos anunciar mais coisas na Gamescom e tal. E aí é bom ver qual que é a recepção disso através dos replies que eu recebo do Twitter, do pessoal falando em português do que eles acharam, que eu acho que não tem nenhum outro canal dentro da EA tão próximo assim que a gente pudesse ter esse tipo de feedback. Então tem esse valor aí, mas tem um risco muito grande mesmo, né, Seco? De tudo que eu vou postar lá, eu penso várias vezes antes, né? E já tive casos de coisas que eu falei terem tomado uma proporção, claro que não se compara a esse caso que nós estamos comentando da BioWare, nem de longe, né? Mas já tive casos de fala uma coisa, a pessoa interpreta de um jeito que você não tava pensando e aquela acaba sendo a impressão que todo mundo fica, né? Mas, então eu penso muito nisso mesmo, realmente, mas cada um tem que ver o quanto acha que tá disposto a se expor dessa maneira. Eu faço isso com bastante cuidado, mais economicamente do que eu faria se eu não tivesse associação direta com a EA, mas por enquanto não deu nada de muito grave pra mim. O assunto principal do episódio 167 do PodQuest hoje aqui, mais um daqueles que a gente sempre curte fazer, que vocês sempre também comentam bastante, que é quando a gente, né, faz nossas listinhas, nossos apanhados da nossa experiência como jogadores. O Zabuzeta já também está aqui para contribuir com as dele, as lembranças dele. Mas hoje a gente vai falar serviço de utilidade pública, hein? Vamos falar de jogos excelentes, mas que venderam pouco, que poucas pessoas jogaram. Então vamos ter aqui pérolas da indústria dos games. videogames que talvez você aí que tá do outro lado não conheça. E aí tá aí a oportunidade de conhecer novos e excelentes jogos que por acaso a gente tenha tido a oportunidade de jogar, mas que não são assim sucesso grande de público. Então essa é a ideia do episódio de hoje aqui. Zabuzeta, você que é o nosso convidado de hoje, já pode começar e falar pra gente o primeiro jogo obscuro aí que você trouxe pra gente. Primeiro jogo obscuro foi o primeiro jogo da Double Fine. Olha, que jogo é esse? É o Psychonauts. Psychonauts, é claro. Sim, Psychonauts é muito, muito bom. É um jogo de plataforma em terceira pessoa, só que ele tem uma abordagem muito legal, até por conta da história dele ser muito bem escrita. Todos os elementos de personalidade dos NPCs, até o cenário mesmo, o mundo, assim, é muito bem planejado. Uma coisa que o Tim Schafer fez muito bem, né? E olha, ele e... Eu tô vendo aqui na página da Wikipedia, que é onde todos os fatos sobre as coisas existem. Os escritores do Psychonauts, isso eu não sabia. Sabia que um deles tinha sido o Tim Schafer, obviamente, o cara que já escreve jogos há muito tempo. Mas o outro foi o Eric Walpole, que é um cara que eu admiro muito. Não fazia a menor ideia que tinha participado desse jogo. E ele veio a ser o escritor de Portal, cara. Olha aí. Depois, ele foi um, junto com a Kim Swift, um dos inventores da GLaDOS, do Portal. E um dos personagens, como vocês viram em um episódio anterior aí, mais fantásticos da história dos videogames. Psychonauts, eu também tive, cara, a bênção de ter jogado. Eu sou muito fã. Talvez o Tim Schafer na sua alta forma, né? Da sua carreira. Acho que tendo fundado a Double Fine e tendo, de uma hora pra outra, tido uma liberdade que ele antes provavelmente não tinha, né? Na época da LucasArts e tudo. E aí saiu essa pérola que tá sendo refeita, né? Igor, você teve a oportunidade de jogar Psychonauts ou não? Não joguei na época não, cara. Eu vi vídeos e tal. Eu sei do quão importante ele é até pra história da Double Fine, mas infelizmente não joguei na época não. Entendi. E você, Fernando? Ah, não. Não joguei não. Entendi. Zabu, mandou bem, hein, cara. Começou lá no alto já a brincadeira aqui. Sim, eu não roubei um dos seus jogos não, né? Não, você na verdade me fez um favor de ter lembrado dele, muito bom. Porque ia ficar meio chato passar em branco sem Psychonauts aqui, ia ser um dos primeiros que a galera ia chamar a atenção da gente, com certeza. Eu tô vendo aqui, não parece que não vai ter um remake sendo feito não, acho que é um... Vai ter o 2. O 2, né? O Psychonauts 2 tá sendo feito, vamos ficar ligado aí pra ver. Mas então, Psychonauts, corre atrás aí, claro, como todos os episódios mais recentes do podcast, vai ter uma listinha com todos os jogos que a gente citar aqui no post lá no podcast.com.br ou então no nosso YouTube, também pra você acompanhar todos os jogos que nós estamos falando. Mas Psychonauts mandou benzaço, esse foi o primeiro. Agora, Igor, sua vez. Opa, fala pra gente. Vou falar de um jogo que eu gostei muito na época de que eu joguei e eu não vi footprint cultural nenhum depois dele, assim, eu nunca mais ouvi falar dele, mas agora tá sendo feito um remake e não parece ter nada a ver com o jogo que eu gostava, que é Prey. Prey, cara, foi um jogo que eu achei fantástico, assim, e ele é um jogo que eu acho que é a cara do Seiko, que é aquele jogo de filme de domingo à tarde, assim, sabe? Porque ele tem uma dose de humor boa, o protagonista é um índio americano, né, nos tempos modernos, ele é abduzido por alienígenas e ele tem toda essa cultura indígena versus alienígena, sabe? Então fica uma coisa muito maluca e trash, assim, e é muito massa. E ele é cheio de coisas de gameplay que eu nunca mais vi e eu acho muito massa, assim. Por exemplo, no Prey, quando você morria, você ia pra um estado espiritual onde você tinha um minigame que se você ganhasse, você voltava. Então era tipo um Bioshock, como o Bioshock fazia, né? Que você volta, mais ou menos, só que com um atrelado a um gameplay envolvido. Então você ia pra um estado espiritual onde vinha aquelas músicas indígenas, assim, e você tinha que atirar em uns corvos ou fazer umas coisas assim, e você voltava pro teu corpo. Outra coisa que ele fazia, que eu não lembro de ter visto isso antes, era o Portals, né? Ele tinha um sistema de portais muito parecido com o que o Portals depois veio a ser, com a diferença que eram estáticos, você não podia mover os portais, mas eles eram importantes pra você fazer os cenários, os desafios, né? E, mais outra coisa que era massa no jogo, que era, ele tinha gravidades alternativas, assim, onde ele tinha umas plataformas onde mudava a gravidade do jogo, e você tinha que correr pelas paredes, pelo teto, e usar isso pra mover peças, blocos, ou vencer desafios. Que foda. Assim. Era muito, muito massa, e por algum motivo, nunca mais ouvi as pessoas falarem desse jogo. E o que eu tenho visto agora do Prey é, tipo, ficou sério, assim, sabe? Ele perdeu aquela coisa que eu achava divertida no jogo, assim, sabe? Entendi. Mas vamos ver, vamos esperar que faça um bom trabalho. Virou um filme da DC, né? Virou um filme da DC. Pode crer. Prey, eu não cheguei a jogar, infelizmente, mas tô vendo aqui que o original, esse que você tá falando, de 2006, ele foi feito pela Human Head. E é um estúdio que tinha feito um jogo antes, que eu curti muito, na época das primeiras placas de vídeo aceleradores 3D, que era o Rune. Rune era um jogo onde você era um viking todo fodão, que dava machadada nos crânios dos inimigos, e eu curti demais Rune, e agora eu tô vendo aqui que foram os mesmos pessoal que fez depois o Prey. E agora o novo Prey não tá sendo feito por eles, tá sendo feito pelo pessoal do Dishonored, né? Arkane Studios. Bem Bethesda, maneiro. Eita! o Igor, pô, não precisava. Achei pobre, cara. Achei barato você ter trazido. Pois é. É que vocês não estão vendo, mas eu tô com a camiseta da empresa e tudo aqui. Oh, Bat Studios. Eu sou esse cara agora. Fala aí pra gente qual o jogo primeiro dessa lista de jogos excelentes que ninguém jogou. Cara, eu tô debatendo entre dois, mas acho que vou dizer que Shadows of the Damned é o jogo que todo mundo já tinha jogado e ninguém jogou, sabe? Muito obrigado, então, Seco. Shadows of the Damned tem uma inspiração muito forte no gameplay de Resident Evil 4, com a diferença que cada level é basicamente uma referência a algum filme dos anos 80, assim, sabe? Tem Evil Dead, tem Tron. E, cara, e tem um senso de humor muito sinistro, assim, sabe? Tem uma fase onde você é um cara gigante, assim, se segura a arma, assim, entre as pernas, assim, porque a arma é muito pesada. E você tem que atirar, então parece que ele tá segurando o membro inferior dele, um assim. Um falo gigante. E aí ele fica dizendo "Hit my boner!" Bam! Deu um atiro. E assim, e quando os inimigos nessa fase, eles te dão uns tapão, eles te matam, eles te dão um tapa, você voa, assim, atravessa o mapa e cai num billboard de uma pin-up, assim, e atravessa, fica bem, tipo, no meio do peito dela ou na bunda, assim, sabe? Tem umas coisas muito toscas, assim, sabe? De engraçado, mas assim, cara, o gameplay dele é muito legal. Ele tem um humor muito parecido com o meu, assim. As referências dele são muito boas e é super bem feito, cara. Não tem nada de mal feito nesse jogo. Só que ele não apareceu, assim, sabe? Ele não chamou muita atenção. É do pessoal da Grasshopper. É do Suda, né? Eu ia falar. Ele é do Suda 51, aquele designer maluco japonês, Goichi Suda, que nos entregou coisas maravilhosas como Killer 7, como Shadows of the Damned, que você acabou de falar, e também um que ficou um pouquinho mais famoso, o Lollipop Chainsaw. Aquele jogo que você jogava com a menininha de patins e sainha curtinha e com uma serra elétrica na mão. Basicamente o jogo que o Igor tinha se inspirado, tinha bolado 10 anos atrás. Né? Copiou do Igor o jogo da foda, garota. Foda, cara. Bota as coisas na internet, os caras não dão crédito. Foda. Mas o Suda, cara, eu sou fã do trabalho dele. Ele é maluco, né? Totalmente louco. E a coragem que ele tem de colocar esse tipo de humor dentro dos jogos, não conheço mais ninguém que faça. Shadows of the Damned, eu e o Seco foram os dois únicos brasileiros que jogaram, né? Porque não tinha conhecia mais ninguém. De três caras. É, vocês entendeu? Dois e um cara no leste europeu, né? Pois é, e provavelmente tinha algum japonês também que jogava isso. Mas é muito engraçado, é muito foda. A jogabilidade, igual o Seco falou, do Resident Evil 4, foi lançado para, sem surpresa nenhuma, GameCube. Ah não, foi PlayStation 3. E nós jogamos no 360. E eu vou te falar, cara, é tão obscuro Shadows of the Damned que eu levei o cartucho, né, o disco do 360 para a loja, a EB Games, GameStop aqui, pra vender, né, que as lojas, elas compram aqui os jogos usados seus, e não tinha no sistema o jogo. E yeah, a gente tá, caraca, falando do GameStop, né, e EB Games, é, tipo... É, a loja que tem tudo, não tinha no sistema Shadows of the Damned. Eu tenho até hoje o jogo, porque eu não consegui passar pra frente. Só que eu acho que eu vou anunciar lá na EA pra ver se alguém quer. Mas é só porque eu já terminei mesmo, porque senão não me iria desfazer dele, não. Cara, é um jogo com um super senso de humor, muito maneiro, e que eu e o Seco, a gente ficava viajando, conversando sobre as coisas que aconteciam. Minha vez, então. Eu fiz uma lista de uns 20, né? Isso bem. Se o Rafa... não, pô, tem que ser um jogo que ninguém jogou. Se o Rafa estivesse aqui, ele ia falar de um. Eu vou deixar só como menção honrosa pra vocês procurarem depois aí. Beyond Good and Evil. Um jogo da Ubisoft foda de action-adventure, com puzzles, com história foda, com uma personagem feminina marcante como protagonista. E o Rafa, se ele estivesse aqui, ele ia estar babando em cima desse jogo. Vou deixar, então, como exercício pra vocês, Beyond Good and Evil, dê uma olhada aí. O meu primeiro jogo, na verdade, vou trazer aqui, é um clássico do Genesis, do Mega Drive, que eu citei durante o nosso episódio retrô sobre Mega, que eu fiz com o Fernando e com o Igor aqui. E ele, pra mim, foi um jogo que eu devo ter terminado umas 10 vezes, e é um jogo super linear, assim, que não tem motivo nenhum pra você jogar de novo. Mas só que ele era tão gostoso e tão legal, que é o Landstalker do Mega Drive, Sega Genesis. Alguns chamavam de o Zelda do Mega Drive. Eu acho que é um desserviço querer comparar ele com o Zelda. Zelda, todo mundo sabe aí quão maravilhoso e bem polido é. Não precisamos vir aqui falar de Zelda pra falar de um jogo foda, que é o Landstalker. Visão isométrica, com alguns puzzles de você ficar pulando em plataformas que se moviam naquele cenário 2,5D, que era sempre um desafio na época. É um action RPG, entre aspas, tipo Zelda. Seu personagem tem uma espadinha e ele vai e tem uma companheira que é uma fadinha, essa parte é parecida. Mas muitos puzzles maneiros. Tem um level memorabilíssimo desse jogo, que é assim, você tá tipo nas catacumbas. Então tem várias salinhas, onde cada salinha morreu alguém e foi enterrado ali. E cada uma delas é um puzzle. Você tem um poema de 4 frases sobre aquela pessoa que morreu. Ali é a dica pra você tentar achar algo escondido dentro da sala. É um sistema muito elegante de puzzle que eu achei, porque você entra na sala e não tem nada. Então as suas opções pra resolver o problema são poucas. E aí você lê ali, por exemplo, tem uma sala onde você entra e tem 3 inimigos tipo gosma. Um branco, um vermelho e um amarelo. E aí o poema vai falar alguma coisa que vai dar a entender que você tem que matar aqueles 3 numa certa ordem pra poder destravar o tal segredo daquela sala. E aí você descobre isso. Esse é um exemplo mais simples. Um outro, aqui morreu um rapaz que sonhava em andar pelas estrelas. É uma coisa assim. E aí você, porra, o que é andar pelas estrelas? Se tem que eu tenho que chegar no teto, e aí você vai, começa a pular pela sala e começa a descobrir plataformas invisíveis que vão te levar até o teto. O jogo tinha mecânicas super simples, pular e dar espadada, e não muito mais do que isso, mas que conseguia fazer coisas maravilhosas com elas. E Landstalker, pra mim, foi, assim, um dos melhores jogos da minha infância. Infelizmente, eu converso sobre ele com as pessoas, poucos são as pessoas que jogaram, mas eu acho que todo mundo devia dar uma olhada. Hoje em dia tem meios facinho, facinho, de você ter acesso a ele. Eu recomendo demais Landstalker, The Treasures of King Null, do Mega Drive. Sabu, tem mais um aí pra gente? Tenho sim. Mandei. Tava na dúvida entre dois aqui, mas de última hora eu mudei de ideia e vou falar de Call of Juarez Gunslinger. Ah, fantástico. Chamado do Juarez, vai lá. Sim, chamado Juarez. Cara, esse jogo é fantástico, é um jogo extremamente curto, mas extremamente divertido, porque ele tem aquele elemento do narrador, né, que conta, o cara que conta a história não confiante. Uh-huh. Ele conta assim, ah, aconteceu tal coisa desse tipo. Aí você vai lá jogando e dá um game over. Não, pera aí, vamos mudar. Aconteceu na verdade desse jeito aqui. E é tão legal como que o jogo procede, até porque ele tem uma abordagem artística muito legal, até sim, porque cara, se você comparar com os jogos anteriores da série, era uma coisa muito genérica, né? Não tinha, não tinha uma identidade. E parece que esse jogo é extremamente, com uma identidade muito, muito bem elaborada. A forma que ele conta a história, o gameplay é muito divertido, gostoso assim de jogar. Ele parece muito um jogo arcade, diferente dos outros jogos, que era uma coisa mais simulação, assim, mais um FPS e tal. Sim, cara. O Gunslinger, eu achei assim, fez um negócio que eu vi acontecer com a série Just Cause, eu vi acontecer com a série Saints Row, que é, cara, você vai tentar competir naquele meio que tá super saturado já de jogos sérios dessa mesma temática e não vai conseguir ganhar. Então, foda-se, chuta pro alto, foi o que Saints Row fez, foi o que Just Cause fez. Vamos fazer a parada que é divertido, que é diferente, que é out there, não muito preocupado em ser sério. E o Gunslinger, pra mim, foi isso naquela temática do Call of Juarez, e eu achei isso super maneiro, que assim, refrescante pra caramba mesmo. Uhum, é muito, muito legal. E é um jogo gostoso de você jogar. Tem umas fases que é muito legais, assim, que, por exemplo, tá uma parte que você tá num canyon, ele fala assim, ah, você tá sendo emboscado por índios. Aí mostra a cena lá, e de repente, peraí, volta dar aquele rewind, né? Uhum. E volta, não, você tava sendo emboscado por bandidos. Aí mostra todas as mesmas cenas, só que mudou os personagens que estavam contra você. É muito, muito legal. Que não precisava ser feito, mas ele faz justamente pra ser o sabor do jogo, assim, sabe? É muito legal. É muito maneiro. Fernando. Senhor. Tem algum simulador de fazenda na sua lista? Ah, não, senhor. Então, o que tem na sua lista aí, próximo? Cara, tem um jogo que tem quase tudo que eu gosto, tipo, de cultura, literatura e tá no mesmo pacote, sabe? Me chamando Eternal Darkness, Sanity's Awakening. Sabia que ele ia falar do jogo. Hoje ele ardinho vibra. Cara, esse jogo, eu lembro que A gente tava na Hopon, a Gillette no GameCube, e ele falou sobre esse jogo. E aí, cara, eu sempre fui muito plantei fã a sementinha do mal ali. Eu sempre fui muito fã de Lovecraft, assim. Cara, quando você começa a jogar, assim, ele é tipo um adventure, do estilo, talvez, dos antigos... Não Resident Evil. Mas um pouco do Resident Evil. Tem um pouco. Alone in the Dark? Isso. Os primeiros Alone in the Dark, isso mesmo. Aí você vai, você começa a brincar, mas aí o jogo começa a brincar com você. Tipo, você anda num corredor, assim, tem aquelas estátuas de cabeça. Você passa por ela, de repente ela vira e fica te olhando, assim, sabe? Aí quando você olha, ela faz de conta que não aconteceu nada, assim, a cabeça continua te olhando, assim, sabe? A mecânica genial é que você tem uma barrinha de sanidade. E quando essa barrinha de sanidade vai caindo, é que vai ficando interessante, né? Pois é. Cara, a primeira vez, assim, que acontece é mind-blowing. Você entra numa sala jogando, assim, sabe? Você começa a matar os inimigos. De repente acontece uma coisa tipo absurda. Tipo, vem 20 inimigos e vem um boss assim e te mata assim, ó. Caralho, filho da puta. De repente você começa a ver um... Ah! Aí, tipo, dá um fade e volta pra sala onde você tava. Antes de entrar na porta, a pessoa tá com a mão na cabeça assim, gritando assim, sabe? Como se tivesse tido um colapso mental. Ela imaginou aquilo tudo. Você teve que jogar, você teve que morrer, né? E pior, Seco, pior. Quando tu entra na sala, tem lá os inimigos. Aí tu aperta o botão de bater e não acontece nada. Aí tu aperta de novo, não acontece nada. Aí tu fica desesperado, aperta os outros botões e nenhum botão faz nada. Você só pode andar. E às vezes os inimigos começam a te meter a porrada e você, porra, meu controle tá ruim, não sei o que aconteceu. Aí volta, né? Ah, não. E era tudo mentira, era só a sua sanidade pegando a peça. A pior delas, eu acho assim, dá uma tela azul de erro no GameCube, assim, sabe? É, cara, que filho da puta! E aí você vai pra desligar, é tempo suficiente, assim, o cara deve ter contado, tipo, 2 segundos, o cara vai tentar rebootar, sabe? Quando você vai rebootar, assim, o negócio volta ao normal. Assim, a primeira vez eu sei, caraca! E aí muito Kojima isso. Muito, cara, mas é muito foda. Mas é o jogo inteiro isso, sabe? É muito foda. E o lore, tem um esquema assim, de volume também? Que ele abaixa o volume sozinho da sua televisão, viado. Tem uma mosca também, né, que fica... Ó, mosca voando na tela, tem... Cara, tem muita coisa que ele faz pra zoar a sua sanidade. Mas não é só isso. Eu acho que a maneira que contato se começa com a menina que tá investigando a casa do tio dela, que aconteceu alguma coisa, e dela começa a ler umas cartas, uns livros, e começa a aparecer, tipo, nesse ponto da história, essa pessoa encontrou essa relíquia, você joga com essa pessoa. Pois, nesse outro ponto da história, essa pessoa aqui foi queimada viva porque ela descobriu tal coisa. E você vai, você vive e descobre o que ele descobriu. Aí cada vez que você joga, depois que você volta, ela tem que resolver algum puzzle, assim, pra abrir a próxima história. E quando acaba, assim, muito tipo, em várias eras diferentes, se descobriu um monte de coisa. Tem uma parte do jogo que depois é só com ela, com a protagonista. E assim, cara, é um candy for the kid, assim, sabe? É ridiculamente bem feito. É um jogo incrível, assim, sabe? Que pouca gente conhece. Infelizmente. Mas, Seco, essa parada é muito foda mesmo. Igual o Seco falou, assim, você é a personagem, mas cada vez que ela encontra alguma coisa que um dos antepassados fez, você vai e joga aquilo. Então você tem, sei lá, 15 protagonistas nesse jogo, sabe? Cada fase é um protagonista diferente que descobriu um pedaço diferente da história e provavelmente morreu uma morte muito feia, assim, no final. Então, depois de algumas fases, você meio que se acostuma com o fato de que aqueles personagens vão se fuder no final. E aí, no final, quando você descobre o suficiente, aí você joga com ela, realmente, uma parte maior que é do meio pro final do jogo, que aí você, sim, fica muito mais preocupado de que não aconteça nada com ela. Cara, o sistema de sanidade e as sacanagens que eles inventaram, sangue escorrendo da parede, porta que você sabia que levava pra um cômodo tal, leva pra outro. De repente, assim, entendeu? E, tipo, aí depois o personagem volta e pega, pô, o que eu tava fazendo? E aí volta ao normal, sabe? Isso aí, essa mecânica é muito foda. O jogo, sim, surpreendente demais. Eu lembro que na época que eu indiquei pro Seco, um dos quotes, né, uma das coisas que eu li, acho que ou numa revista ou num site de games, é que nós estamos acostumados a jogar os jogos, mas esse é o primeiro jogo que joga o jogador, sabe? Tipo, e eu achei isso genial. E Eternal Darkness, Sanity's Requiem, um dos clássicos aí, uma pena que foi no GameCube, que já é um console que pouca gente jogou. É praticamente um jogo inteiro do Psycho Mantis, né? No... Isso. É isso aí. Se o Psycho Mantis fosse o game designer. E você, Igor, traz mais um pra gente aí da sua lista de jogos obscuros que a galera deveria com certeza jogar. Cara, esse eu acho que é mais obscuro, porque a gente tem falado de jogos que a gente tá mais acostumado, que tem jogado, conhece tão bom, né? Vocês conhecem Battle Realms? Battle Realms, não. É um jogo da Liquid Entertainment, foi publicado pela Crave e pela Ubisoft. Lá em... Ah, não é da Bethesda? Não, esse não. Foi lá em 2001, 2002, assim. É um RTS, que é todo baseado em tipo um... Bem na época Warcraft 3, assim. E ele era todo Japão feudal, assim, sabe? A diferença dele é principalmente ser um Japão feudal. Mas a coisa que eu mais gostava dele é que, por exemplo, em jogo de RTS, você quer fazer um warrior, você constrói tipo um barracks, que daí ele produz um guerreiro, né? Então, sim, você manda ele fazer um guerreiro, sai um guerreiro lá de dentro. E a sua população cresce assim. Então, uma barracks gera um guerreiro, né? No Battle Realms, você nunca faz um cara direto de uma construção. Você primeiro tem que fazer um peão, sabe? Você começa com uma prefeitura, você faz um peão, e o peão é um camponês, tipo, bem asiático, bem oriental, assim, que vai buscar arroz e tal, principal recurso, inclusive. Então você fica mandando lá buscar arroz e tal, e ele tem um chapéu e traz arroz nas costas. E aí você constrói a primeira barracks, assim, né? E aí você tem que mandar o seu camponês virar, treinar pra ser um guerreiro, sabe? Ah, você perde o camponês? Você perde um camponês, e aí ele passa a ser um guerreiro. Ele passa um tempo lá treinando, e aí ele vira um guerreiro. E aí tem outras construções, como, por exemplo, sei lá, tem arquearia. E aí, se você manda um camponês uma coisa de arquearia, ele vira um arqueiro. Mas se você manda um guerreiro pra um negócio de arquearia, ele vira um Dragon Warrior, assim, sabe? Ah, olha só. Interessante. E aí, o jogo todo é baseado nisso, assim, sabe? Você gerenciar os seus personagens que você cria, e você antecipar o tempo que você precisa pra eles treinarem pra isso, assim. Então, por exemplo, pra você fazer um samurai, você precisava treinar em todas as categorias, assim, sabe? Olha, que foda. Daí ele virava um samurai, assim, que ele era multiclass, assim, ele jogava magia, ele tinha ataque, tinha uma baita da armadura, assim, se curava um pouco, então tinha Battle Cries e tal. Então era um jogo que eu nunca mais vi essa mecânica, assim, de você ter essas unidades que você cria e você tem que treinar elas pra gerar de um exército. Dava uma sensação mais de realismo, assim, sei lá. Era muito bacana, assim, joguei muito assim nessa época esse jogo. Que maneiro, cara. Tô lendo aqui na Wikipedia, que agora eu sei tudo do jogo, né? Que eu li a Wikipedia dele. Ele tá dizendo que ele vai ser trazido de volta através do Kickstarter, que em 2016 vai aparecer uma campanha pra ser feito um remake do Battle Realms num novo engine, olha só. Muito bacana, cara. E se eu não me engano, um dos concept artists dele é o Feng Zhu. Mas isso na época, tipo, que ele nem era conhecido, assim, sabe? Aham, cara. Porque na época, eu nem consigo mais, tipo, double check essa informação, porque eu não consigo achar mais esses conceitos, sabe? Essas imagens. Mas na época eu era tão viciado que eu procurei imagens do jogo e eu tinha essa coleção de desenhos desse cara, que eu não sabia quem era, mas que eu gostava. E que depois eu fui descobrir que veio se tornar o Feng Zhu, que é um cara que faz filme, cinema. Que foda. Um monte de jogo, tem uma escola de design, de conceito lá na Coreia, se não me engano. Que é um cara super influente hoje na indústria. E esse jogo é, tipo, lá das antigas dele, assim, sabe? Começo da carreira dele, entendi. Bem no começo, assim, obscuro, assim. Acho que nem ele tem orgulho mais desse jogo, sério. Maneiro, cara. Battle Realms. Nossa, show de bola. Eu vou trazer mais um, então, pra gente aí. Eu tô guardando um pro final, mas tudo bem. O meio diferentão pro final, mas... Meu segundo jogo da lista aqui... Cara, eu vou falar de um jogo da Ion Storm, empresa do John Romero, quando ele saiu da id. Famoso por ter feito Daikatana lá, aquela merda, né? Aquele jogo famoso por ser ruim. Mas nem tudo que saiu da Ion Storm foi tão ruim assim. Obviamente que o Deus Ex, o primeiro, foi feito lá, Warren Spector. Mas o jogo que eu vou falar... É o terceiro de uma, vamos dizer, de três projetos paralelos que a Ion Storm estava fazendo na época. Daikatana era um, John Romero era o lead, Deus Ex era o outro, Warren Spector era o lead. E o terceiro, que Tom Hall era o lead desse jogo, é um RPG chamado Anachronox. Cara, eu sempre fui fã tanto de RPGs quanto de cyberpunk. E o Anachronox é, cara, um dos primeiros grandes RPGs cyberpunks que eu me lembro. Fora, vamos, se você pode classificar assim, Shadowrun, né? Shadowrun é o Super NES, realmente foi foda. Mas, numa época onde quase não tinha nada nessa mesma temática, o Anachronox, pra mim, foi muito maneiro. Era um jogo com combate baseado em turnos, parecido com o que a gente conhece dos RPGs normais, mas o setting todo do jogo era muito, sabe, um sci-fi muito foda, com colônias de humanos nos outros planetas. Planetas com uma gravidade maluca, onde você tinha que construir as paradas, meio que o chão de uma parada era o teto da outra. Então tem uma arquitetura muito louca, assim, e você navega por esse essas cidades malucas, assim. E uma história muito foda de um cara, você é um, tipo, detetive particular fracassado desse mundo pós-apocalíptico. E aí as pessoas só te dão os casos piores, assim, pra você descobrir das coisas, das merdas, assim. O maluco lá, falido, cuja mulher tá traindo ele porque ele não tem mais dinheiro, aí te contrata pra descobrir com quem que a mulher tá traindo, só que ele não tem dinheiro pra te pagar, assim. E aí você começa e, claro, obviamente vai ter uma história a partir daí que vai ganhando escala cada vez mais, mas você sempre é um fudido, assim, que ninguém percebe que você tá chegando, né? Ninguém vê, e é por isso que você acaba conseguindo ser o herói da história. Então, muito bem escrito, um game design bem maneiro, um design do mundo muito foda, e um jogo que passou batido por muita gente aí, mas que eu curti demais, esse RPG Cyberpunk Anachronox da Ion Storm, meu querido Tom Hall, um dos designers mais loucos também que tem por aí, foi o pai dessa criança que eu gosto muito. Igor, repeteco de você aí, fala logo então, mais um pra gente, último da sua lista pra gente aí fechando o assunto principal do episódio de hoje, vai. Vou falar de um jogo da Band, alguém se arrisca? Não? Band, o canal da esporte. Um jogo da Band que ninguém jogou. A Halo. Não, o Halo não pode, porque a gente falou que os jogos tinham que ser bons. Halo Wars. Halo Wars, é foda. Qual é o jogo da Band, Igor? Porra. Myth, The Fallen Lords. Você lembra desse jogo? Porra, eu lembro de Myth, cara. É daqueles jogos que eu vi na revista, mas não joguei, não. Cara, é muito bacana esse jogo, porque ele não era um RTS. Ele era considerado um real-time tactics, onde você ia pras missões já com as unidades pré-definidas, assim. E você só tinha que fazer elas sobreviverem até o final, assim. Era só a parte do ataque, não tanto da construção. Isso, mas a parte mais legal é que ele era todo em 3D, né, pra uma época que tinha pouquíssimos jogos em RTS nessa época, que era em 3D, uhum. Ele era todo physical based, assim, então todos os projéteis, eles tinham que colidir com o cara pra avaliar dano, assim. Então, por exemplo, você tinha um anão que jogava umas bombas, assim, e a bomba rolava pelo terreno e explodia depois de contato, assim, sabe? Então era muito comum você começar uma missão com todo o exército seu, jogar uma bomba pra cima da montanha, ela voltar e dar o wipe no teu exército, saca? Muito bom. Então, era muito assim, de você, às vezes, fazer de novo. Então, você já olhava a geografia do lugar e falava, putz, aqui vai ser tenso, sabe? Porque eu tenho que subir uma montanha e eu tô com um monte de anão, sabe? Então, ih, fudeu, entendi. Às vezes, você ia só mandava um anão, assim, sabe? Tipo, uh-huh. Assim, aí ele ia, matava 34, morria no processo, e você mandava outro. Coitado, Igor. Era muito bacana esse jogo, cara, porque ele fazia a gente abordar de uma forma bem diferente, assim. Uh-huh. Arqueiro, por exemplo, ele atirava a flecha ia. Se o cara ficou parado onde ele tava, ele tomou dano, se não, não. E se sair um guerreiro teu no caminho e a flecha atravessa o cara, mata o teu carinha, tá ligado? Entendi. Tem friend fire. Então, tem friend fire e você tem que dar aquela, né, apontar pra onde o cara vai estar quando a flecha chegar lá. Então era muito, muito bacana, assim, era um jogo que gostava de fazer, tentar fechar os mapas sem morrer ninguém, sabe? Que era, tipo, virtualmente Nossa. Impossível, assim. Entendi. Maneiro, cara. Myth the Fallen Lords. Não fazia ideia que era da Band esse jogo, não. E você, Fernando? Mais um pra gente aí. Fala aí qual outro. Você que já me trouxe aí memórias, cara, fantásticas de Shadows of the Damned e Eternal Darkness. Fecha com chave de ouro sua parte, vai. Ok, esse é o jogo, cara, que só eu sei que eu terminei, pouca gente jogou e... Bateu todos. Battletoads, terminou sem morrer, rapaz. Quase. Quase, vai. Ah, não, mas esse, cara, esse aqui é um dos jogos que, tipo, me inspirou na carreira, chama Ultima 4. A maioria de vocês não devem saber que jogo é esse. Mas enfim, quando o Richard Garriott tinha a Origin, que fazia RPGs, ele tinha o mundo de Ultima e tal. E aí tinha sempre o debate onde a sociedade tava criticando que jogos eram isso, aquilo, eram violentos e tal. Então ele resolveu fazer um jogo na cabeça dele que ia meio que mudar isso, sabe? Ultima era o RPG que ele fazia, ele tinha o universo, onde era Sossara, e depois ele mudou pra Britânia, e o herói principal era sempre o Avatar. Então nesse jogo, o que acontece? O mundo é um novo mundo, a Britânia, e existem problemas, e pra resolver esses problemas, sempre eles abrem um portal pra Terra e uma pessoa escolhida, e essa pessoa é o Avatar. Nesse jogo, o Avatar volta pra Britânia, conversa com o Lord British e descobre que tem, tipo, tá acontecendo um emerge de caos, assim, você tem que resolver os problemas. É o primeiro jogo que eu nunca vi nada parecido, assim, sabe? Os gráficos eram gráficos de PC das antigas, mas você podia digitar coisas, então ali tinha dicionários, conversar com as pessoas ia criando dicionário de palavras. E você podia fazer várias perguntas, mas tinha umas coisas que você não entendia, assim, às vezes você podia dar tchau pras pessoas e tal. E aí, esse jogo rola rola ao redor de que a gente chama de das virtudes, né? Isso. Então, tem amor, compaixão, justiça, honra, tá. E aí, cara, tem uma coisa assim que quando eu descobri foi mind-blowing pra mim, quando você tem, tipo, tem humildade, sabe? E humildade, assim, como você define humildade em um jogo? Então, pra construir aquilo, quando você vai jogando, cara, eu comecei a descobrir que eu ganhava humildade quando dava tchau nas conversas, assim, sabe? Que da hora. Conversava com o cara e dava tchau, aí, tipo, ganhava um pontinho de humildade, assim, sabe? E você dava comida pro mendigo, assim, eu ajudava, você ganhava compaixão. E aí, no combate, por exemplo, se você matasse os inimigos, quando eles fugiam, você ganhava justiça, mas se você deixasse eles passar, você ganhava compaixão. Quando você vai aumentando isso, você consegue juntar um grupo de pessoas, assim, e tudo isso é pra você tentar acabar com o mal, assim, no Great Stygian Abyss, um grande labirinto. Cara, pra você chegar lá, você tem que passar por labirintos, tem que pegar um grupo de pessoas, assim, convencer eles a entrar no seu grupo, tem que fazer coisa maluca, assim, existem puzzles de palavras mesmo, que tem livros mágicos, tem o Vekoramo, que é um negócio que você fala com os reis, e eles te dizem algumas coisas, você descobre que é uma coordenada pra uma ilha, onde você vai com um compasso, cava e você encontra armaduras que vão te proteger na lava quando você entrar no labirinto, assim, sabe? E, cara, no final, assim, tipo, pra mim, que é uma das coisas mais fodas, ele te faz, tipo, uma série de 20 perguntas, assim. E se você erra, é game over, assim, sabe? Tem que entrar no labirinto de novo, é super difícil chegar. E no final, ele te faz uma pergunta, assim, sabe? Que você entende só depois de conversar com todos os sábios, assim, sabe? Do jogo. E a junção de tudo isso, o que que é, sabe? Sem responder. É muito difícil achar palavras e escrever, assim, mas foi um dos jogos que eu lembro, literalmente, quando eu tenho universidade, alguém perguntar pra mim, assim, uma das fortes motivações pela qual eu tava fazendo computação, eu queria trabalhar com o jogo, eu falei, cara, é o Ultima 4. Até hoje, pra mim, é provavelmente o RPG mais completo que já inventaram, assim, sabe? É foda. Ultima 4 é um absurdo de complexidade de sistemas conectados, cara. Eu joguei um pouco, não tive estômago, vou confessar, pra ir muito longe nele, porque como a maioria dos jogos da época, você não tem nenhuma explicação, você não tem, não te pega pela mão em momento algum, então ele é bem, assim, difícil, né? A palavra não é nem difícil, ele simplesmente não te ajuda. É brutal. E aí eu não tive estômago, mas eu respeito e pelo fato do Seco considerar tão fortemente, e o Seco ser um cara que eu admiro muito a opinião dele, a gente tem muito em comum, eu imagino que foi só um detalhe que me impediu de eu ter a mesma admiração pelo jogo que ele tem. Pelo fato de eu não ter jogado, não ter tido acesso a ele na época, né? Que aconteceu isso, porque eu tenho certeza que eu teria me sentido desafiado a desbravar, sabe, como funciona um jogo tão complexo como o Ultima 4. Mas fica aí a dica, cara, você que curtiu isso que o Seco falou e sente que você tem estômago pra isso, cara, Ultima 4... E tempo. É, aí tem que ter muito tempo, obviamente. A gente era novo, né? O dia durava 36 horas na época, não parecia isso, cara. E o jogo demorava 180, né? É ridículo. Zeta, e você? Fala qual é o terceiro e último da sua lista aí de jogos obscuros, vai. Eu vou falar um jogo que eu... Eventualmente eu volto a jogar ele porque eu amo esse jogo, que é Day of Defeat Source. Haha, garoto. O dia do pé, vai. Day of Defeat. O dia. Dia do pé. Lembrava do House, velho. Dia do pé, velho. Muito bom, Seco. O que tem de especial no Day of Defeat, fala? Pra quem gosta de uma mecânica de FPS e multiplayer... que tem aquela pegada do Counter-Strike, que é um pouco menos burocrática, igual alguns outros FPS. Uhum. Ele tem esse espírito de Segunda Guerra muito bem elaborado, e é uma coisa bem diferente do Counter-Strike, pra quem tava acostumado a jogar Counter-Strike, que era round, que você morria, esperava. Ele é um jogo que ele tem ambiente em Segunda Guerra Mundial, né? Até pelo nome mesmo diz isso. Uhum. A jogabilidade dele é muito gostosa, sério. Parece que ele não é baseado na mesma engine do Counter-Strike, uhum, de tão diferente que ele é, assim. É assim, é o eixo contra os aliados, e tem cenários que você normalmente tem que instalar bomba, tem que fazer o captura de ponto. É esse que você mata com shovel, né? Você pega a pá e dá pasada no pessoal. É, você dá o crap. Tipo, é ridículo, você pode pegar um cara que tem uma bazuca e a pá, então você dá bazucada em todo mundo e a munição é gigante, não acaba nunca, dá pasada em todo mundo. É muito apelão o jogo, sabe? Mas é muito engraçado. Basicamente Team Fortress 2. É, tipo isso. Entendi, cara. Eu ouço tanta gente falar bem do Day of Defeat, cara. Então, o único problema dele realmente é porque muita gente deixou de jogar ele, né? Acho que foi numa época que ele veio... Eu não sei necessariamente quanto que ele veio, acho que foi 2004, 2005. Até pela engine e source, né? Deve ser 2005, 2006 ali. Uhum. Muita gente deixou de jogar ele por causa do TF, por causa de outros jogos. Mas eu recomendo fortemente. Ainda, por mais que não tenha muita gente jogando, tem uma comunidade no Brasil que ainda joga e eventualmente você entra, vai encontrar as mesmas figurinhas de sempre nos servidores aqui. Maneiro, cara. Day of Defeat Source, versão atualizada. Que o Day of Defeat, na verdade, foi um mod do primeiro Half-Life. É. Né, mas a versão Source bonitona mesmo veio com o engine do Half-Life 2, obviamente. o meu último shout aqui de jogo obscuro pra fechar a parte principal do nosso podcast 167. Na verdade, eu vou dar um cheat, né? Vou roubar da brincadeira, desculpa. Mas eu sou o dono da brincadeira, eu vou roubar. Porque, pensando, né, pra fazer essa lista, tinha um tema recorrente, né? Que aparecia em vários dos jogos que eu estava pensando. Inclusive, um deles foi um jogo que o Seco falou. E aí eu cheguei à conclusão que a maior coisa obscura da indústria dos jogos, que é muito foda, mas que pouca gente jogou por uma lástima grande, é não um jogo, mas um console. É obviamente que vocês já sabem, já me conhecem, é o GameCube. Eu tenho que trazer o GameCube aqui como um dos melhores consoles que pouca gente jogou pra fazer justiça aos jogos maravilhosos que tiveram nele. O Seco citou Eternal Darkness, cara. Era o topo dessa lista, era ele. Experiência, assim, única na face dos videogames que só tinha no GameCube. Se foi boludo e não botar o RE4 antes. Cara, não. O Eternal Darkness vem primeiro pelo fator inovação. O Resident Evil 4 vem logo depois. Até porque as pessoas tiveram acesso ao Resident Evil 4 em outras plataformas mais tarde. Mas ele foi lançado exclusivamente para o GameCube primeiro, né? Da mesma forma foi o Resident Evil 0, né? O Zero, que agora fez parte do pacote do Resident Evil Origins e tal. Que não era um jogo tão bom quanto o 4, nem de longe, mas foi interessante ter uma história do Resident Evil antes do Resident Evil 1 sendo contada ali. E só no GameCube, na época, você podia ter, né? Além de vários outros jogos. Metroid Prime, cara. 1 e 2. O 3 eu acho que foi do Wii já, não lembro. Mas o 1, com certeza. Reinvenção da franquia Metroid em 3D com uma ambientação fudidaça, com uma imersão gigantesca. Você se sentia a Samus no Metroid Prime 1. Eu lembro que eu, cara, pirei a cabeça. Metroid Prime é mind blowing, cara. Alguém inventou um jogo 3D em plataforma que se sente igual a um jogo 2D, sabe? Os puzzles com a bola, isso é muito foda. Esse jogo Retro Studio é foda. E tem muito mais, cara. Paper Mario and the Thousand Year Door. Um dos melhores estilos de Super Mario RPG que já foi feito, cara. Cheio de histórias e personagens memoráveis. Você tem uma ideia, só pra dar pouquinho spoiler, mas te dar uma noção de quão bem escrito é Paper Mario and the Thousand Year Door. Eu falei no episódio sobre personagens do Luigi, e nesse jogo, o Luigi não participa da história, você não controla ele, mas ele é um dos melhores personagens. Porque o Mario tá lá no hub, né, na cidade do jogo, e aí vai pra uma missão e volta. Quando ele volta, ele encontra o Luigi no hub. E aí o Luigi passou por aventuras que são, tipo, o oposto do Mario, sabe? Se aquela fase foi uma fase onde o chefe era, sei lá, um caranguejo gigante, e o Luigi foi engolido por uma lula gigante. E aí, a forma como ele conta, dá pra ver que a pessoa escreveu sabendo o que você ia passar como Mario, e faz o oposto como Luigi pra reforçar que o Luigi é o oposto do Mario em tudo, sabe? E o Luigi só se fode, coitado, na aventura dele. Enquanto que o Mario tá ganhando poder, tá ficando melhor, tá? Todo mundo agradece o Mario, e o Luigi só se ferra, sabe? Tem uma parte do jogo onde o Mario tem que se infiltrar numa associação clandestina de pro wrestling. E o Mario vira um pro wrestler. Aí alguém tem que dar um nome pra ele de ringue, né? Um nome de lutador pra ele. Aí eles dão o nome de Super Gonzalez, porque ele tem um bigodão, né? E é muito engraçado. E aí tem um personagem que você encontra nessa parte que vai pra sua party, então você vai levar ele pro resto do jogo. E ele passa o resto do jogo te chamando de Gonzalez, sabe? Você não é Mario pra ele. A princesa, cara. A princesa ela é raptada, dessa vez não pelo Bowser, né? Por uma tribo lá de alienígenas e tal. E aí, dentro da nave onde ela está presa, tem uma IA. E a princesa, ela é tanto assim o símbolo do carisma, né? E daquela coisa pura. A IA se apaixona pela princesa. Mas a IA não tem corpo, então não tem como, tipo, beijar a princesa. Cada fase, você joga uma fase com o Mario, aí tem um interlude onde você joga ou com a princesa, que aí é essa parte onde você tá lá, é mais só de conversa, de exploração, onde conta essa história de como que o computador se apaixonou pela princesa, que é muito foda. E tem parte que você joga com o Bowser, porque o Bowser tá vendo tudo isso acontecer e aí tá puto, tipo, alguém raptou a princesa na minha frente, eu vou ter que ir lá ver que porra é essa. Então, as fases que o Mario passou bonitinho pelas plataformas e tudo, né, e tendo que fazer os puzzles, o Bowser passa destruindo a porra toda, que ele é gigante, ele é forte, quebrando as plataformas, não sei o que, é muito legal. E mostra, assim, o Bowser passando pelos mesmos tipos de armadilhas que o Mario passa, sabe? Podia ficar o dia todo falando de Paper Mario The Thousand Year Door aqui. Então, GameCube deu pra gente, cara, essas experiências muito memoráveis. Os RPGs do GameCube eram foda. Tinha um Tales, o Tales of Symphonia do GameCube, que o Seco também jogou, que era muito bom. Tinha Ikaruga, um jogo de navinha, shoot'em up. Porra do cacete, animal, caralho. Ikaruga, cara, aquele jogo que tinha, a sua nave tinha dois modos, o modo Dark e o modo Light. Então, no modo Light, os tiros brancos você podia absorver tranquilo, só que os pretos te matavam. E no modo Dark era o contrário. Então, vinha rajadas de tiro. Preto, branco, preto, preto, preto, branco. Aí você tinha que ficar trocando, sabe? De dark, light pra poder não ser atingido. E, cara, Ikaruga foi um dos melhores shmups que teve, cara. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro. Project Number 3, que era basicamente o Bayonetta primordial. Cara, Project Number 3, Killer 7, teve muito jogo foda. Pikmin, cara. Nossa, gente... Ô Igor, lembra do jogo de pinball que você entra, solar que tinha microfone? O Dama, que tinha comando de voz. Dama, jogo de pinball com guerra medieval, assim, do Japão. O próprio Mario Party do GameCube, ele vinha com o microfone e aí um cara tinha que ficar dando desafios com voz, assim, tipo, era muito genial, cara. A gente pode fazer uns episódios só de GameCube, cara. É. Ô, Donkey Kong, lembra? O Igor levava Donkey Kong nas fases. Donkey Kong, aquele que tinha os bongos, cara. Nossa, era muito bom. Fantástico. O Mario Tennis dele era muito bom. O Mario Kart, que jogam dois no mesmo carro. O único Mario Kart onde eu podia jogar com a minha esposa no co-op. Eu dirigindo e ela só dando porrada nos outros, sabe? Eu acho que by far o melhor Mario Kart já fez. O melhor Mario Kart era o Double Dash, cara. E a gente podia ficar aqui o dia inteiro, como eu falei, fazer um episódio só sobre o GameCube. O controle também era muito foda. Bem, vale a pena depois fazer um episódio só sobre o GameCube. Tipo, quem a gente fez o Mega Drive, só do GameCube. Eu tô até cansado de falar, porque... que foda que era. Então, eu fui fazendo a lista, botei Paper Mario na lista, botei Ikaruga na lista, o Eternal Darkness, obviamente, que o Seco falou, aí eu olhei pra aquilo e falei, não, cara, tem que falar do GameCube como um todo, assim, de jogos, cara, obscuros que, infelizmente, né, pela estratégia falha da Nintendo, pouca gente jogou, mas aqueles que jogaram, assim como eu, como Seco, como Igor, a gente não se arrepende de nada, cara, foi muito foda. É isso, esse aí foi o assunto principal. Achei que ficou bem divertido. É, vários estilos de jogos diferentes, de várias épocas, né? A gente trouxe aqui. Vocês com certeza estão pensando em vários outros. Inclusive que a gente pode não conhecer. Porque esse é o ponto, né? São jogos ótimos que poucas pessoas conhecem. Então deixa aí pra gente, rapá. No podcast.com.br, episódio 167, seu comentário. Ou lá no youtube.com/podcastbr, também no videozinho do episódio 167. Ou pelo Twitter, @podcastbr. Manda pra gente que jogos vocês também se lembram de terem sido fantásticos, mas que vocês conversam com as outras pessoas e ninguém conhece. Manda aí pra gente ver. Pod Quiz. Pod Quiz musical chega aí no episódio 167 e semana passada a musiquinha até que não foi tão difícil, 9 pessoas conseguiram descobrir, mas nós vamos tocar mais uma vez pra vocês se lembrarem aqui. Eu achei, cara, que pouca gente ia saber, acho que as dicas que eu dei semana passada entregaram demais. Então, Zabuzeta, eu sei que você tá aí do outro lado ali, toca pra gente. Quando você estiver editando, faz favor de inserir aqui a música da semana passada, por favor. Isso daí, pra quem ainda não sabe, foi citado também no episódio do Mega Drive aqui, Retro, é uma musiquinha de Side Pocket. Eu falei que era um jogo que você provavelmente estava lá naquela sala escura, fumando um cigarro e jogando. Então, muita gente, por causa dessa dica, aí acertou. Primeirão deles foi o Vinícius Zonaro Quimelo. 3 nomes aí pra você. Vinícius, mandou benzaço. Além dele, o nosso velho conhecido, Renan Foca, o Fabrício Braga, o Jorge Malta, o Fly, foi só esse nome que ele colocou, Fly. Michel Amaral também acertou, Danilo Soares, o Dalton Lima e o Diego Matias. Esses aí foram os 9 que acertaram Side Pocket semana passada. Vamos ouvir agora então o Pod Quiz musical dessa semana. Toca aí, Zabuzeta, por favor. Se você acha que sabe que joguinho é esse, ó. Um pouco mais recente, hein? E vamos ver se a galera tá ligada aí. É uma música bem emblemática desse jogo, pelo menos pra mim foi. Quando eu lembrei dele, eu logo lembrei da música. Então, quem souber, manda pra gente um tweet, @podquestbr, ou no podquest.com.br, episódio 167, ou ainda no youtube.com/podquestbr, episódio 167. Quem acertar, pelo menos os 10 primeiros, acho que não vai ter 10, hein? Acho que vai ser muito menos. Quiçá vai ter um que vai acertar. Quero ver. Quem acertar vai ter o seu nomezinho lido aqui na semana que vem, no próximo episódio do podcast. É isso, fecha aqui, episódio 167. Zabuzeta, de 0 a 10, qual que você acha que vai ser a dificuldade de edição desse episódio? 7. 7 tá... Sério? É? Uhum. Não, cadê? É por causa. Eu tenho. Eu pra editar. Eu me conheço, sabe? Eu caguei demais. Aí eu. Sabe quem te conhece também? A gente te conhece, cara. A gente conhece o trabalho fantástico que você faz. Minucioso. Eu vou trollar ele. Sabe, mas você conhece? O Jorgeão, lembra do Jorgeão? Que mora lá no planeta do circo, no Sky. E o Mario, sabe o Mario? O Mario do GameCube, Sabe o Gonzalez, Zabuzeta, nunca é demais a gente sempre falar, cara. Ó, galera que tá aí, que ouve, né, o resultado da nossa gravação todo bonitinho, encaixadinho, a gente não se atropela, as músicas todas entram na hora certa, fazem sentido, ajudam a enriquecer a discussão, isso aí tudo é culpa desse cara, André Luiz, Zabuzeta, nosso editor. Daqui a pouco vai fazer um ano, cara, que você tá com a gente, é mole? Pois passou, é. Passou, sim, voando. Mas a gente não podia estar mais feliz, e não só por isso, né? Você é nosso editor, mas também é nosso amigo e entende de jogos, tem seus próprios programas de assuntos correlatos aos jogos, tem um programa de jogos de tabuleiro, Jogatina BG, tem o Beat Studio Amp sobre música dos games, e, claro, a gente também queria saber, tava curioso pra trazer você aqui já. Cara, valeu super a pena, né? Não nos arrependemos de ter trazido, pelo contrário, você mandou benzão aqui, trouxe vários jogos interessantes. Valeu. Agora fala pra gente, quem quer curtir mais do seu trabalho, rapaz? Rapaz, onde é que vai? Primeiro, pra quem gosta de videogame, música e videogame, sempre é citado aqui no PodQuiz. Isso. A gente fala sobre música e videogame, mas é mais com um lado mais humor, sabe? Que é no beatstudioamp.com.br. Legal. A gente fez recentemente um episódio com o Johnny lá do Super Amiibos sobre 999. E pra quem gosta da cultura de jogos analógicos, eu também tenho um projeto, que é o Jogatina BG, que além de podcast que eu falo sobre... A gente fala sobre os jogos, algumas notícias. Também tem um canal, né? O youtube.com/jogatinabg, onde eu faço resenha dos jogos, ensino a galera ou faço um top 3. Qual que é o mais recente jogo de tabuleiro que você fez resenha lá no Jogatina BG? O mais recente é um que eu tô editando ainda, que é do Flicken Up, que saiu recentemente pela Galápagos aqui no Brasil, que é um jogo de peteleco. Maneiro. Que mistura cowboys, se você dar tiro nas pessoas, você tem que dar peteleco nas peças e derrubar o cowboyzinho da pessoa. Maneiro, cara. Nossa, que foda. Muito bom, cara. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado também, Igor de Castilho, no mais novo funcionário da Bethesda. Funcionário número... Que é o seu número lá? Eu não tenho tempo. Sou 43? 24. Mas Igor, valeu, cara. Boa sorte aí mais uma vez. Galera, cara, todo mundo que escreve pra gente sempre dando os parabéns pro Igor e pro Rafa. É verdade, o pessoal muito legal aí com apoio. Né? E o que você vai fazer nesse domingo antes de voltar pra Bethesda amanhã? Agora eu vou assistir um pouquinho mais de Fear the Walking Dead, só pra desencargo de consciência. Só porque você é completionista, né? É, porque agora... Só pra ter certeza que é ruim também, então, que eu acho que é. Igual aquele cara. Por isso que o nome é Fear of the Walking Dead, né? Tipo, quando você teve Joy com Walking Dead before, agora é Fear dessa porra. Aquele cara que pra descobrir que não gosta de determinada coisa tem que experimentar 50 vezes, né? Mas tudo bem. Fernando, você que é o cara também que experimenta coisas novas, vai fazer o que nesse domingo? Talvez andar de bike, talvez jogar videogame. Tô jogando um outro joguinho pra PS4 chamado Brutal. Brutal? É inspirado em roguelike games das antigas, assim, sabe? ASCII-based style, assim. Nossa, é muito difícil, cara. Tipo, ele tem uma... Como diz o nome? Não, mas ele é difícil por causa de uma coisa. Ele é um jogo isométrico e tem pulo. Cara... Pulo isométrico é a pior coisa que já inventaram, assim, sério. Ah, Landstalker aí, pô. Pô, e às vezes a câmera vira, tipo, você tem que fazer pulo isométrico de frente pra câmera, assim, sério. Como é que você vai ter senso de profundidade? Caiu, morreu, game over. Já dizia Crash Bandicoot, né? Pulo isométrico virado pra câmera. Era foda. Pariu, game over. Então, às vezes você tá no level 10, lá na casa do cacete, caiu no buraco, game over. 4-0. Caramba. Tipo, uma coisa que ele não preservou do roguelike é o level e tal, mas aí vamos descobrir se isso melhora pra frente. Então tá bom. Então a gente fecha por aqui. Obrigado, Zabuzeta, Igor, Fernando. Obrigado a você que tá ouvindo aí. Um abraço e até semana que vem com mais um PodQuest. Tchau! Porra, eu sou burro, hein? Eu tinha que estar anotando os jogos que a gente mencionou, que agora tem esse negócio que eu boto tudo no post lá, os jogos. Vou ter que ouvir depois e... Eu passo pra você depois. Sério? Você tem que ouvir tudo, né? É. Você tem como sair fazendo uma listinha pra mim? Claro. Pô, obrigado. Vai dar. Aí, ó, adianta, isso, hein? Fudeu. Vai ser assim pra sempre. Vai ser pra sempre. Oferece a mão e já pega o pé, já pega as pernas. Só. Se fudeu. Caramba. Acabaram de dar um perk pra Zé você. Já acabou de pegar um perk. É isso que eu falo, de senso de autopreservação que a galera não tenha.